vibe que todos esperavam. Está no ar. A vibe que todos esperavam. Está no ar. Apresentação. Tem ele. Cobiçado. Solta o play, DJ. Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E aí? E os amigos, profissão perigo, de Glock na cintura. E a estrela? Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de fuder. Eu te vejo no baile, já chego só. Me dá logo uma dose que eu me caretei aqui agora com o som. E deixa excitada, te levo pro meu que te toca piroca. Toma. Caralho! Eu acho que agora vai. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro Vale da Gaiola. Cadê aquela produção que pega um abraço aqui atrás? Cadê? Na intenção de fuder. Te vejo no bar e já chego zarando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo. Toma. Várias mamadu no beco, eu vou ler. Começou! Várias mamadu no beco, eu vou ler. O cobiçado do Pará. Toma! Para, checa dela, vai, perereca, vem. Perereca, vai. Bora começar os trabalhos hoje no Estrela. Vai, perereca. Toma. Criminalidade era fica em casa. E os amigos? Mas me falaram que a pé é o bicho. E aí, bebê? E eu brotei só pra ver a safada. Tomando o quê? Oi, cumbum. Ela arrasta. Joga o quê? Na quadra. Ela arrasta. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Toma, bebê! Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Quem sabe solta a voz? Tomo na pepeca. E a Claudiane, a Claudete. E a Bruna, a Liliane, a Michele. O meu parceiro Antônio. Palomina, por aqui com a gente. Alô, Claudina do Carlitão. Toma, me vai. Tomo na pepeca. Tomo na pepeca. O Gabriel. E deixa eu abraçar com muito carinho, meu grande parceiro. O Gabriel. Ronaldão da Oi. Vem, negão. E meu parceiro, o Erlen Magnata, tá no circuito, Erlen. Entra seco, sai molhado. E nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. E nesse vai e vem. Vai. Sento no bico da Glock, rebola e tiro shot. E vem, vamos fugir. Vem, bebê. Vem, rebolo na tapa. Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Aniversário, meu parceiro Léo. Arrancou meu cabelo. O Léo Portugal, meu parceiro Lucas. Tu bota... Já aqui comigo. O meu parceiro Raílson também. Tá todo mundo. Rebolo e tiro shot e vem. Para meu primo R7. Vem, rebolo na tapa. Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. E o quê? O Gabriel. E o Daniel. Fui me botou de quatro, botando tchau. Para Daniel, eu gosto quando tô sentando na piruta. Felipe Rodrigues e a Letícia Lopes, o casal top do Cordeiro. Fala, meu parceiro Edmilson. Eu gosto quando tu senta forte e vem sarrando na minha glock. E que eu vou te furar. Prenda rede. vez. Eu vou te fuder. O meu parceiro Olaf também tá comigo. Eu gosto quando tu senta na pele. Fortíssimo Nicolau, tá aqui comigo Nicolau. Que só eu te faço. Valeu Fabrício, valeu obrigado da Blaze, tamo junto sempre sempre. Porra do sonoro, tá todo mundo junto e misturado com a gente. Um abraço pra ti Fabrício, bora beber. Cheiro de perfume bom, ei, tu tá legal, ó. Cheiro de marola boa, vem, tu tá legal, ó. Para... bora Fabrício, desce tua, desce minha. Tá legal, ó. Os amigos faturando, vem, tu tá legal, ó. Alô Felina de Valdo, bora pra cima Gabi. Vem sentando e eu... O meu parceiro Gulima, o meu parceiro DJ Felipe. Bora meu DJ, é o meu xará. Tô cobiçado. Dezena danadinha, e não para na novinha. Dezena danadinha. O Henrique, do Chefe Abaixo, França, Celo GDG. O meu grande parceiro Mochila. Alô minha loura, alô minha loura. DJ! Espetacular. Cheiro de perfume bom, vem, tu tá legal, ó. Vem, de marola boa, vem, tu tá legal, ó. Para malandra jogando, vem, tu tá legal, ó. Os amigos faturando, vem, tu tá legal, ó. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa. Quem tá machurei, quem tá machurei? Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro. E aí, bebê? Hoje vai ter putaria. Vem te embora, Claudete. Dentro a Cristiane, o Carlinho. Alô, Puma. Vai ter putaria. Minha grande família do Guamá. Senta, senta, senta, senta. Os garotinhos polêmicos. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. E toma, toma, toma. Senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. E vai sentando. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta pro Felipe do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma só gostosa. Hoje eu vou parar na gaiola. E a Thalissa? Fica de... já quer comigo, Thalissa? Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. O meu parceiro Léo já na área, Léo. Vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma só gostosa. Um abraço, minha. A nossa equipe. Não. 4h20 da TV. O Norte, a Karina. Assim. Já na sintonia. Brigava todo dia com a dona. Oi. Por ir pra Colômbia toda semana. Colômbia. O ruim é que era fofoca demais. E ela acreditava. O jeito foi Colômbia. Ter que virar o jogo. Mudar meu status solteiro Colômbia. De novo. Desculpa, amor, Colômbia. Mas isso não dá. Não troco minha Colômbia. Favela por nenhuma. Toninho! Não fui feliz com ela. Tá pedindo um hobby agora, viu? E com ela, a gente. Hoje... olha o peixe, rapaz, tá de volta. E aí, peixe? O meu vereador do Poço da Palha tá comigo. Fiquei. Rei do peixe, tamo junto. Sim, mas hoje eu sou favela. E o França? É França? Meu pi, meu pi, meu pi, meu pi, meu pi, meu pi, meu pi. França, diz pra ela assim, vai. Meu piro, tô vindo ali. Meu piru tá vindo aí. Meu piru tá vindo aí. E meu piru tá vindo aí. Meu piru tá vindo aí. E pega, pega, pega, pega. Meu piru tá vindo aí. E pega, pega, pega, pega. Meu piru tá vindo aí. Chega do isso aqui comigo, dá um abraço do carinho. Tá vindo aí, tá vindo aí. Meu piru tá vindo aí. Tá vindo aí, tá vindo aí. Meu piru tá vindo aí. Tu vai, você não vai. Tu vai, você não vai. Quando eu fico de quatro, tu cai com a piroca. Tu vai, você não vai. Tu vai, você não vai. Quando eu fico de quatro, tu cai com a piroca. Novinha da Tite, quatro, novinha. Versão da Latina! Cobiçado. A aparelhagem mais querida e contagiante do momento. Bora começar! Bora começar! Um, dois, bora, Marcelinho, vai começar os trabalhos, papai! Oh, oh. Calma, calma, Meu irmão, Fabrício já tocou no bordão, a Bled já tocou, mas vamos começar os trabalhos aqui no Robinson, que daqui a pouquinho vem Júnior, vem Jefferson, o bagulho fica mais doido ainda, viu papai? Vem de mora, vem de mora, e vai começar o bagulho doido. Um, dois, três, bora endoidar! Explode o bagulho! E bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Mas ela quer o seu envolvido, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu você. O Maquinho quer o seu você. Na 4M tô na minha cara, então vou ter que levar. E vai jogando tô na minha cara, e vai jogando vou ter que levar. Fala, Mel! DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan, DJ mochila! E vai botando lá pra cima. Cobiçado é o DJ que agita, dali cobiçado. E dali cobiçado, dali cobiçado. E dali cobiçado, dali cobiçado, dali cobiçado. Gostar de pressão, toda bandida gostar de pressão, toda bandida gostar de pressão. Depois do rock, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. E a Nath, sequência... já aqui comigo. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Alô, Rafinha. De ladrão, sequência de ladrão. Explode o bagulho. E bota pra cima. Na batida, o meu parceiro Gulima tá aqui comigo no comando. E essa música vai pra ele. O Gulima, canta pra mim que tu tá hoje. Todo mundo vai pro Liz e apaixonado. Bebo Liz e apaixonado, doido pra transar. Júnior Santorini, doido pra transar, doido pra transar. E doido pra transar, doido pra transar. Grita mais. O Júlio Anderson, o Daniel da Batfly. Fala meu parceiro Daniel, manda pra cima. Tamo junto, bebê. Só na mão, né, vai? Ai, droga. Senta, bebê. Os cara doido quando vê, os cara doido quando vê. E quando vê, e quando vê. Quando vê os cara doido quando vê, os cara doido quando vê. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Apaga a luz que tá liberado. Apaga tudo que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga tudo. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga tudo. Acende, apaga, acende, apaga. Apaga tudo no papai. Calma, calma, calma, calma, calma. Marcelo, Eu vou deixar no papá, tá bom? Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ainda tem? Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. E toma, toma, toma. Alô, meu parceiro Edmilson. Mais pólvora! DJ Hildo, e tocando a panelinha por aqui com a gente. Alô, Genil do Xavier. DJ Lohan que tá tocando. Hoje não, e não, e não. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós em conversa, tô decidido, né? Tô... Aniversário do Léo Portugal, alô, Léo! Tu tá como aí, Lucas, vem pra mim. Parado no bailão. O meu parceiro Railson, rico milionário, o homem tá na área. E aí, Daniel? O homem do golzinho espetacular. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E mochila? Faz a fila, faz a fila, faz a fila. Aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí. Fiz a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cara vez. Vai, faz a fila e vem uma de cara vez. Vai, faz a fila e vem. Um, três, um, seis, dezesseis. Sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua vida. Safadeza, sacanagem. Muita sucessão. Vem novinha, safadinha, perder sua vida. Safadeza, sacanagem. Muita sucessão. Eu sou cara, cara, cara, separado. E o Marcelo Show? O meu gerente da Blaze, alô, Marcelo. Tem que resolver o meu babazinho. Então vem cá, se você quer, você. Registra, registra. O negócio tá lá. Quem foi que mandou você procurar? Vai, vai, vai, vai, vai. Edmilson! Bora, Edmilson, bora, bora. Essa é lá de Coraci. E o comissário toca. Cadê o homem? É o fortíssimo Ronaldão. Da empresa Oi. Novinha se prepara, que vai começar o combate. Aí novinha se prepara, que vai começar o combate. Quero ver, quero ver, quero ver. Tu dança no pancadão light. Quero ver, quero ver, quero ver. Tu dança no pancadão light. O que que os caras vão dizer? Que gata em cima da nave. O que os caras vão dizer? Que gata em cima da nave. O motor afim de mim aqui com a gente. Aí do cordeiro, bora Felipe. Robin detonando! Mas tem uísque pra brindar, geral pode chegar. Esse som é cabuloso, tem vários baldes de cerveja e de brinde, tem tiragosto. No baile, no baile, no baile do chapadão, eu vou descendo no talento. No baile, no baile, no baile, no baile, no baile, no baile, no baile, baile, baile, baile, vai! Não complique, não sou mais sua, muito simples. E aí, Brenda? Só fazer de... Canta a bola, vai! Um mais um dá dois, menos você. Pra conquistar a mulher solteira. O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem. Vai, bebê! O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Vai, que é marginal, é marginal. Quando nós é enquadrado, as meninas pagam pau. É marginal, viu? E aí, negãozinho? Quando nós é enquadrado, as meninas pagam pau. Do you wanna keep bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, deixando o batidão, vai, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão. Eu não quero nem saber. Explode o bagulho. E toma, toma, toma. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, say hey, hey, say hey, hey, say hey, say hey, chama ela, say hey, chama ela, say hey, say hey, say hey, say hey, say hey, say hey, say hey, say hey, say hey, say hey, say hey, say hey, say hey, say hey, say hey, say hey, curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. O Johnny Lemos, caiu no beat. Aí o Malzonas, da TV, tamo junto. Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. Caiu no PDL, vou virar um zero. Bora, Daniel, bora, Daniel, bora, Daniel. Vai no caqueado, vai no caqueado, vai no caqueado, vai. Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. E o sonho? O sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Fidalinha, Fidalinha, Fidalinha, Fidalinha. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça, me esqueça, me esqueça. Não deu valor, não deu valor. Me deixou só, me deixou só. Você feriu uma criança que sempre te amou, sempre te amou. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça. Me esqueça, me esqueça. Vou pra balada, vou pra balada. Solteira, pra balada. Solteira, pra balada. Solteira. Solta só aquelas marcantes aí pra mim que eu tô amigo. Tem que perder a câmera aqui com a gente, aí, Pedrinho. Condição o Davi, o David e o João Vitor. Tá todo mundo na área, papai. Bora pra cima, garotinho. Seu negão, disse pra mim, disse pra mim. E o meu coração bateu forte por ti. O Didi, lado a... de Rebelde da Saviera, tamo junto. Feliz. Alô, Didi. Amor. Esse CD tu vai escutar aí, papai. E quando, e quando? Mas o destino agora me faz viver, sentir. E a Célia, a Karina comigo. Agora não sabes como sofrer. Olha meu divulgador, Matheus. Sei que onde estiver. Siga no telão, Fagner do Kigode, papai. Minhas noites agora. O Patinho Dourado. Sentir, que tá conquistando o Brasil e o mundo. Ser, e aí, Danilo? Vai. Ai, e agora passo os dias a esperar. Com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando na. Louco sou, te olhando estou. Não dá pra conter. E deixa eu mandar um abraço muito bacana aqui da Lisa Fernanda. Te amo. E o Jesus, meu primo R7. O Daniel tá aí comigo, o Léo. O meu parceiro Railson tá comigo. Eu corro. Ganhando a Mega Sena, o Railson, viu? Se em apenas um toque seu. O meu parceiro Lucas, o rei do Palafita. Dito um desejo, ocupado sou eu. Paloma lá, o bato, alô, Palomina. Sou eu. Bora beber, mulher. Se quer sonhar, que vou te amar. Ceará deve ser coentro, lá do meu setor. É difícil, mas vou. Alô, Felipe, bota pra cima, bebê. Quero te ter. Preciso. Caldeira de Cristina. Aí, irmã, tô na área. Medo de te dizer. Tua mama. Eu amo você. Bora, Celo, tu dá valor. Olha, meu xará, Felipe. Homem da cera mil graus. Foi bom te amar. Não consigo esquecer. Homem, deixa um brinco no teu carro, papai. Tem noite de amor. Bora, Felipe, tamo junto, mano. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. E assim, assim. Assim dá demais, assim dá demais. O Erimilson dá valor. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te amo, amor, não me deixa assim. E você disse, me disse. Você me pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. E aí, Yara? Não me deu nem outra chance. E toda a galera aí, bora, Yara. Pra provar todo aqui. Essa, ela é o quê? Eu tinha pra você. O que é Rob na veia. Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Bora, deixou. Não me deu nem outra chance. Antes de favelar. Pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Amor bandido, roubou meu coração. Fica com ele, fica. Fica comigo, eu gosto de ver. Por causa, por causa desse amor, eu abandonei meu mundo. Eu penso em você a cada segundo. Deixa então falar, deixa criticar. Só quero te amar. Vamos fugir para bem longe. O MC Charada! Alô, meu MC! Amor bandido, amor bandido. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Depois do amor, quero um carinho, um abraço, me dá, por favor. E doida, doida, estou dividido. E nosso parceiro empresário, Bertinho Playboy. Alô, Bertinho. Tu tem moral com esse cara aqui, ó. O cobiçado, o cobiçado. O cobiçado. O cobiçado. Cobiçado. Como sem mais o que é certo. Difícil. Cordelas, inimigos, cordelas. Qual das duas é certo pra mim? Vem, vem, vem. Difícil é decidir. Qual das duas é certo pra mim? É bagulho doido, doido. Ai, papai. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo, tá? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vento tocar. Deixa o coração depois se abrir. Tá de mochila! Banda Amazon. Moisés Computer. Toma! Não existe fronteira. Não existe barreira. Eu não posso atravessar. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar. E a gente? A gente se ama. E eu prefiro aqui, ó. Tá faltando. Voltando no tempo. Paloma, Vitória, alô Ceará, F50, Simone também tá no circuito. Você vacilou, vai colher tudo que plantou. Vai, vai, vai, vai. O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou? Não insista pra viver o seu amor. Ô, papai! Solta a voz aí. Eu quero ver tu xingar a tua amiga agora. Xinga ela, xinga ela. É, é, eu sei que quando eu ver você, oi, meu coração vai apertar. Vai, vai, vai. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Vai girando, vai girando, vai girando. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar. Bom demais, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar. Sai do chão! Desce, desce, desce, desce. Desce, desce, desce, desce. Galera do Guapá, galera do Guapá. Danicelo! Explode tudo! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá uma dentada, dentada, dentada. Me daria uma dentada, uma dentada, uma dentada. Minha passa a mão. Bora, papai! Vai, vai, vai, vai, vai, bota lá pra cima, bota lá pra cima, bota lá pra cima, bota lá pra cima. Daria meu hobby! Momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir o novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. DJ X, bora Jefferson, diretor de comissário. Hoje detona no home. Pra você é o som, o batom, o pará digital. O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega se abaixa, se abaixa, se abaixa, se abaixa, se abaixa. Robson, dá-lhe meu hobby, a laçada que ficou pra história das aparelhagens. Calma, vai, calma, vem na mania, vem na mania. Isso aqui é novidade, gente, só. Caô, vem sua gostosa. Senta devagar, pra não se machucar. Por cima e rebola. Solta a voz, vai. Ela engravidou. meu filho não é só meu. É cadinho de um, DJ Hildo, de outro, e toda a panelinha aqui com a gente, alô Janildo, Janildo Xavier, tamo junto. Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5, tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Tá alguém pode dar dois tiros, então dois de comando. Pra neger um assalto pica, pra neger um assalto foda, mais valioso que ouro, mais valioso que nota, nossa tropa. É o 5-7 de xoxota, nossa tropa. E meu parceiro Jesus, o Lucas Luciano e a Marinaldo, tá todo mundo aqui com a gente no hobby. Nossa tropa, é o 5-7 de xoxota, é a tropa dos maus encarados. É, aê. Vai, vai, vai, vai. Sassuca de Ana, você tá dando a ver. Sassuca de Ana, você tá dando a ver. E meu parceiro Lucas, tá dando a ver. O meu parceiro Léo Portugal, o aniversário do homem hoje, papai. Muita voz que é na mente dos caras, viu? Meu parceiro Raio, Sérgio Daniel, tá todo mundo, tá aí na. Minha prima R7, a lotarista, bora pra cima, Fernanda. Vai ser lá de pesar. Uma cena lá de bora, toma, pai. Toma, toma, já dá, bora, toma. O Jesus, tá todo mundo. Mariana, bora, toma, pai. Os ratos, o jato velho do Guamá, tá todo mundo ali com a gente. Toma, toma, toma, toma. Várias mamadu no B que eu vou levar essa pra Viena. Várias mamadu no B que eu vou levar essa. Ele, meu zon. Ela vai ser papapapá. Papapapapá. Chega dela, vai, vai, perereca. Vai, perereca, vai, vai, perereca. O quê? Na chega dela, vai, vai. Fabinho Ferrari. Vai, perereca, vai. Parador de Belém. Perereca, o quê? E aí, Daniel? Vai, Dogi. Vai. Toda a galera com a gente, né, Dogi? Sassuca de Ana, você tá dando a ver. Sassuca de Lina, você já tá dando a ver. Estamos uma verdadeira família. Quem sabe canta, vai. Família. E o quê? Dá conselho pro outro se levantar. Mas quem tem um amigo parceiro, amigo? Amigo. Ou não importa se ele é fraco sofredor, mas te procura quando... O Arthur! O meu parceiro Wagner, tá todo mundo com a gente! Felizmente, a gente vive nesse mundo de aparência. O importante é só ter a consciência que a família vem... Família, todos nós do Guamá, tamo junto! Oi? Mamãe, não chora! O Marcel da Pop Mil. Alô, Marcel, bate no peito, diz que é o DJ que dá valor. O cobiçado. Sai daqui, tudo pode melhorar. E Fabrício, cadê? Tá comendo um ticolé. Tô comendo um ticolé. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Tá comendo um ticolé. Tô comendo um ticolé. Ticolé é... Olha o Diego. Ticolé é muito bom. O sabor que ela gosta... Eu gosto do Diego. É de melancia. Com ticolé na boca, ela fica safadinha. E Bruninho. E ela gosta... E Bruninho. É de melancia. Com ticolé na boca, ela... Chama o Bruninho agora, vai. E Bruninho. Vai ser, Bruninho. Fiquei sabendo que ela adora o ticolé, velho. Toma aí, Eduarda. Oi, pega aqui, Eduarda. Toma aí, Eduarda. Oi, pega aqui, Eduarda. Toma aí, Eduarda. Oi, pega aqui, Eduarda. Toma aí, Eduarda. Oi, pega aqui, Eduarda. O cobiçado. Era aqui, bô. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida. E doida tudo. E bota lá pra cima, bota lá pra cima, bota lá pra cima. Um, dois, e vai chegando tudo. Alô, Pedrinho Curtição, alô, David. Bota o João Vitor pra botar na pressa no Robby. É Lucas. Que venha a chuva. Isto é uma ferramenta de esfolamento. Que é isso? Michael Douglas. fazer chover em cima deles. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Vai passeando, vai passeando os fumes, vai baixando tudo. Quem tá apaixonado, joga a mãozinha pra cima aí. Quem mexeu muito na boca aí no carnaval, joga a mãozinha pra cima. Quem arranjou um amor no carnaval e tá curtindo hoje no Cheio do Norte, bota a mãozinha pra cima aí. Bota a mãozinha lá pra cima e bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha e bota a mãozinha e vai girando, vai girando, vai girando, vai. Aconteceu, minha vida estava no lugar. Tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi. O quê? Escureceu tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegando ao fim. Festa da Latinha. Foi quando eu te vi. Mas no meu parceiro Palito, Hélio, o Betinho promoção. E as loucuras dentro do cinema. Aquela linda cena que a gente viveu. E o quê? E num quarto de motel barato. Espelho fumaçado e um recado seu. Uma paixão de pontos literários. Você é a Julieta e eu seu Romeu. O amor proibido em sigilo que faz bem. Só minha Sânia, viu? Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha. Eu confundi. Para as marcas. Tá evoluindo, né? Amor. Cerrando muito patrocínio. Oh, tô falando sério. Pra que se apressar em ir no mistério? Se existe sentimento, não é nada. Tudo porcando do fortíssimo hoje, viu, Erly? Que eu já tinha alguém, então. Nesse preço, hein? Chantagens. Hein, negão? Me arranca. O passe. E no final de tudo. Toninho, o entregador mais rápido do estado do Pará. Não era bandida. Olha o Choco, meu jogador. O homem da pelada, bora, Choco. Tô falando sério. Pra que se apressar e revelar o mistério? Se existe sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Então venha com chantagem me fazer ver. Não estou nem dormindo. E se eu te disser que não estou nem saindo? Tanta gente, mas ninguém me interessa. Eu sinto sua falta. Toma, toma! Vejo na TV um filme repetido. Pra matar o tempo, eu devoro os livros. Esse meu parceiro Miguel dá valor. Sofre meu ouvido. Eu sinto sua falta. Um dos caras mais estourados no YouTube. Às vezes eu acordo. Homem da paródia. Com furacão dentro. E Daniel do Batfly, ei. Perdido e carente. De... Essa vai desbloquear ela, viu? Querendo uma resposta. Impossível. Hugo Lima. Não lembrar do nosso amor. Da trajetória. Tatuou meu coração. Quem sabe solta a voz comigo bem alto, viu? É. Bem alto, bem alto. Somos um cara. Difícil acreditar, pra mim não acabou. Não acabou não, bebê, viu? Duvido que não tenha nenhuma conchinha de saudade. Se existe amor, esquece a vaidade. Cadê o Renanzinho? Solta só aquela marcante aí pra mim, que eu também. Mas primeiro! Canta pro cobiçado que ele tá sofrendo. E o quê? Solta só aquela marcante aí pra mim, que eu também. Vai começar! Ai, ai, ai. O caqueado, vai! Te cantar na canção. Te cobrir de paixão. E tocar. Em tuas mãos, descobri sensações. Vem curtir, toque som. som e sentir teu coração. Ai, papai. Palpitar de emoção. Que se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que eu vivi. Ser tudo aquilo que esperei pra mim. Que se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro DJ França tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai, vai, vai. Felipe, sai de frente. Olhar pra trás. E o Jefferson, seu grande irmão Jéssica aqui do ladinho. Eu fico aqui entrando tudo com o papo. Para meu performático sensual, só digo vai. O Didi da Alçaviária pega em frente sem a... pagando todas. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o papo som. E vai dançando sensual, e caquia, caquia, caquia. E gira com a pretinha, e gira com a gordinha, e gira com a lourinha, com a magrinha, com a sarada. Vai girando, caqueado, cobiçado, detonando, detonando, detonando. Lá vai. Equipe 420 da TV. O Dote, a Karina, o caboclo da TV. Caboclo da TT, alô, Citon, alô, Simone. O Erimilson, valeu. Já de Coraciba, curtiu cobiçado. E tinha certo. Aí tem moral. And it bells. The historic of this church. And the city to the. Vamos juntos. Echo the roar of the dinosaurs. Quem gosta dessa é meu parceiro Mochila. Most of the seconds. Most of the. Ele lembra de quando ele gastava dinheiro no motel. I don't know how it happened. Ele é acostumado a pegar três per noite. Se me convida o Diego pra ir pra lá, mas o Diego só curtiu uma noite. Família Ferrari! Vai! O MC Charada, a Palomina do Guamá, curtindo todos. Hoje no Mega Robinson, tamo junto, Palomina. Alô, Jesus. Tu é Robin na vez. Olha meu parceiro Léo Moura. Rico milionário. E reviver aquele amor. Se bem acompanhado, né, Léo? Estou a procurar esse alguém que dê carinho e viva pra me amar. Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar onde você está. Quem não vem me ver? Para, Daniel. Volta pro meu ninho. Tô me sentindo ruim. Sempre esperei. Daqui a pouquinho, beiradinha. Pelo teu carinho. Para Jesus. Sou ativo. Registra tudo. Será que vai me perdoar? Você me deixou em meias dúvidas. Fiquei. Espero que. Wesley Magnata. Você me notar. Estou a sua voz. E aí, meu patrão Wesley. Não me nota. Será que é amor? Aonde irei chegar? Toninho. Raíssa e Júnior. Diego, vai me levar pra onde hoje? Pra onde eu me levar hoje? Eu quero também levar a conhecer a beiradinha, viu? O meu sonho é conhecer essa beiradinha. Hoje a beiradinha não me escapa, viu? Vai! Será que nem me conhece? Onde andará o meu? vento com a tua porcaria. Vida deve saber amar e outras coisas que Deus tem vida. Corre, se esconde, finge que não, jura que sim. Morre de amores, aonde, longe de mim. Virou até garagem de Uber aqui hoje no Estrela. Leve um voo tentando o mistério. Deve saber voar. Deve ser tudo o que eu espero. Onde andará? O meu! O meu amor. Seja onde for, eu sei que vai. Quase me bate. Menina que está ao meu lado, não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Pra semana muda aí. Alô, velhinho! E fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Tu tá quase o mesmo tamanho, viu? Vou botar pra te cantar aqui. Pelo jeito do seu gingado, não quer cantar? Gosta de pagode e baianada. Mesmo tamanho, gente. Sabendo que eu gosto de coisas que lambada. De bombagem, não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Cassio, meu amor, venha pra cá. Deixa de bombagem, não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. E vai deixando na batida, na batida, na batida, na batida. Olha o bregão no Estrela. Ouvindo dele, Wesley, diz assim, papai. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Cadê o fortíssimo? Está cansada de saber. Ronaldo e toda a galera da Cipriano. Não me... Cada barca, tamo junto. Ah, a brocada. Te quero. E fala. Que eu te quero. Toma, toma, toma, toma, toma, com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri. Quem não sabe vai aprender o que... E aí, Maurílio Galvão? Xiriri, a gente dança. Tô sempre nesse cantinho aí, né? Você fica coladinha em mim. Anderson Favelado. Um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. horas, 7 horas, ela só no jereca. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jereca. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jereca. Não vai e vem. E vai e vem. E vem e vai. E vai e vem. E vem e vai. Abraçava, me apertava e dizia que adorava jereca. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá. Bora, Brena! Fim de jereca. É Luara, filho. De era de tarde, era de noite, essa menina só queria jereca. Só no jereca hoje, hein? Não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jereca. Não vai e vem. E vai e vem. E vem e vai. E vai e vem. E vem e vai. E vai. Olha o homem tá na área, Júnior. É o fortíssimo Ronaldão, da empresa Oi. Mais tarde, desce mal de bocada dele, bocada dele. Vai liberando, Júnior Eletrizante na área. Júnior.